e a gente fica feliz. E ontem já tivemos também entrega de computadores, né? Um novo projeto lá de informática, com apoio da empresa Atlas, no nosso bairro Sagrada Família, onde as crianças terão aula de informática. Então é um avanço, e esse avanço tem que chegar a quem mais precisa. Nesse caso agora, as nossas crianças que necessitam desse auxílio para serem bons profissionais. Bom, tem a participação aqui da Carla Lisboa. Bom dia, Cláudio. Quero parabenizar a Danilo pelo trabalho, nota 10 de sempre. Dete Alves, bom dia, Eda Danilo. Parabéns pela dedicação com os idosos. Quem mais está participando com a gente aqui? A Dânia Cachito, bom dia, Cláudio. Parabéns pelo trabalho em prol dos idosos. Abraço, Dânia. Tem um monte de gente aqui. Vitor. Juliana Peçanha. Bom dia, Eder, sucesso absoluto na administração total. Bom, Juliana, pessoa maravilhosa, viu, Ju? Quero aqui te agradecer por todo carinho aí, hein? A nossa pessoa, muito obrigado aí pela participação, a todos, né, que participaram aí conosco. Bom, nós temos outros assuntos aqui, mas um que não pode faltar também na nossa pauta, inclusive vai ser assunto aqui amanhã com uma entrevista com o Paulão, é com relação ao Centro Oncológico de Pirapora. Eu sempre falo que se de todas as obras que o prefeito Alexandre está executando, essa, na minha opinião, é a principal. Se ele não estivesse asfaltando o bairro São Geraldo, se ele não estivesse asfaltando o bairro Industrial, se ele não tivesse feito nada no Aparecida, nada no Sagrada Família, nada no Bom Jesus, nada no Primavera, se ele tivesse feito tão somente o Centro Oncológico, ele já teria todo o apoio da comunidade que sofre viajando dia a dia para poder buscar tratamento oncológico em Montes Claros, em Belo Horizonte, e enfim, nós teremos aqui em Pirapora, embora que não possa ser totalmente o tratamento ser feito aqui, mas vai minimizar e muito o sofrimento dessas pessoas que são portadores de câncer do CA aqui em Pirapora, vereador. Verdade, verdade. Cláudio, nós tivemos ali ontem os vereadores, né, em visita com a comitiva, com o Helder e com o nosso amigo Paulão da Fundação, que tem feito um grande trabalho em Pirapora. A gente sabe que a Fundação, Paulo, é um lugar que acolhe as pessoas, que trata das pessoas, e a Fundação hoje é uma referência para a nossa região. Ai de nós, Cláudio, nós não tivéssemos essa Fundação aqui hoje em Pirapora. Ai de nós, que atende Buritizeiro, que atende Vaz da Palma, que atende a nossa micro-região aqui. Eu vi aqui que é Carlos do sul da Bahia, né? Exatamente. Então, assim, Cláudio, a gente tem aí uma UTI neonatal, né? A todo vapor. Nós fazemos parte da